pode crer, irmão. Aqui é minha área, se liga então. Santa Lúcia, na zona norte de Imperatriz. Me lembro bem daquele dia, mano, chega aí. Moleque de 14 anos, veja, irmão. Naquele dia, veja só com uma arma na mão. Entrava dentro de um comércio, veja ali então. Guardava o pânico e deixou uma bala, sabe, irmão? Naquele dia, enfiada no cidadão. Uma mãe que chora pelo marido perdido, então. Essa é minha área, louco, então. Vem sem problema, se liga só, meu mano, naqueles esquema. Que a dona Maria naquele dia me dizia: seu filho saiu de casa ontem, quem diria? E jamais, irmão, faz 3 dias e não voltou. É, foi achado na estrada, pode crer, o horror predomina, mano, na minha gente. O que eu posso fazer? Te digo bem ausente, vou me ajoelhar e pedir pra o Senhor abençoar a minha pátria, pode crer, se ligou. Ei, Deus, Senhor, eu estou aqui. Deus, eu quero te falar. Deus, toma conta de mim. Ei, ei, Deus, Senhor, eu estou aqui. Deus, eu quero te falar. Deus, toma conta de mim. Imperatriz, irmão, está passando uma situação. Pois a violência cresce a cada dia, irmão. O jornal a cada dia está parecendo moleca. Grávida, pode crer, tô te dizendo. De 13 anos de idade foi estrupada pelo padrasto, pode crer, que mora em casa enquanto a mãe ia trabalhar. O safado aqui se pá, ficava com a menininha só. Veja, cara, é o que acontece, mano, aqui. Minha imperatriz está aí. Se liga aí, cadê o governo que não olha, irmão? Quando um policial mata meu mano, então, é Vanildo Júnior, saudade, mano, pode crer. Bate no peito agora, e mano, veja você. Eu posso me ajoelhar e pedir pra o Senhor abençoar a minha pátria, pode crer, moro, moro. Ei, ei, Deus, Senhor, eu estou aqui. Deus, eu quero te falar. Deus, toma conta de mim. O Senhor naquele dia, mano, me respondeu com a sociedade, pode crer, se liga, o meu. Pois um anjo de vitória desceu neste lugar com uma espada na mão e ali cortava a cabeça, cara, de Satanás. Naquele momento, sabe, irmão, ele caindo por terra. Veja só, irmão, a violência cada dia está diminuindo. É, pode crer, irmão, agora eu te digo. Depois de 4 dias já não mais apareceu. Assassinatos na TV, se liga, meu. Esse é meu sistema, esse é o meu lugar. Santa Lúcia, louco, então, deixa eu te falar. Cadê os mano que diz, governador, irmão, que só olha pro dinheiro e para a corrupção, e não vem olhar para a mãe que está precisando de um alimento, pode crer, e está buscando na BR. Veja só, irmão, uma pá de mãe ali se vendendo ali, então, eu posso, mano, até sorrir para não chorar e te dizer que quando, o Senhor voltar, muita gente com certeza, mano, está ferrada. Eita, mano, olha só, estou aliviado com aquele mano, sabe, irmão? Aceitou a Jesus Cristo, hoje ele é cristão. Ei, ei, Deus, Senhor, eu estou aqui. Deus, eu quero te falar. Deus, toma conta de mim. Ei, ei, Deus, Senhor, eu estou aqui. Deus, eu quero te falar. Estou vivo, sabe, irmão? Graças a Deus, eu estou passando por então. Graças ao Senhor, eu estou vivão. Graças a Deus, eu vou seguindo sangue bom. Na paz, na minha periferia. Na paz, pode crer com Cristo a todo dia. Na paz, com minha senhora que está em casa. Com minha mãe que lê a Bíblia e ora por mim. O cara, te agradeço, mãe, por me orar. Por naquele dia, ali, se ajoelhar na beira da cama. Ou então no sofá, minha mãe pedia para Deus, oh mano, me abençoar. Me livrar das garras, mano, do homem mal, se liga, louco, eu sou Deus, dá, Deus, dá. Esse é meu lugar, esse é meu lugar, esse...